O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Fala, turminha, hoje é segunda-feira e tá começando. Tava esperando o programa começar, então tá começando o programa de maior audiência do seu rádio. É o Conexão Sertaneja e eu sou o El Lima. A partir de agora, nesta segundona, e aí, como foi o final de semana? Foi bom? Não foi muito bom? Fica tranquilo que tem a semana inteira pra melhorar, não é verdade? Tudo de bom pra você, seja bem-vindo. E através das redes sociais, a galera participando, facebook.com/conexão no rádio ou pelo e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com e através do meu Face também, que é o El Lima. Vai lá no Face, no pesquisar e digita o El Lima, você vai me achar lá, vai ter minha fanpage, muita coisa bacana. E vamos que vamos, o programa de hoje começando muito bem com Henrique e Diego e Gustavo Lima. Vou me entregar aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Cheguei no meu limite, não tenho forças pra lutar contra essa paixão. Eu já sufoquei demais as loucuras e desejos do meu coração. Vou dizer tudo o que estou sentindo, não tem mais motivos pra te esconder. O que eu sinto é bem mais que carinho, é uma louca vontade de amar você. Adoro o seu sorriso estampado na cara e esse jeito tão carente de me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito de me entregar. Adoro o teu sorriso estampado na cara e esse jeito tão carente de me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito de me entregar. Cheguei no meu limite, não tenho forças pra lutar contra essa paixão. Eu já sufoquei demais as loucuras e desejos do meu coração. Vou dizer tudo o que estou sentindo, não tem mais motivos pra te esconder. O que eu sinto é bem mais que carinho, uma louca vontade de amar você. Adoro teu sorriso estampado na cara e esse jeito tão carente de me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito, eu vou me entregar. Adoro seu sorriso estampado na cara e esse jeito tão carente de me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito, eu vou me entregar. É assim, ó. Adoro teu sorriso estampado na cara. De me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito, eu vou me entregar. Adoro seu sorriso estampado na cara e esse jeito tão carente de me provocar. Quando você me abraça, o coração dispara. Dessa vez não vai ter jeito, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Saí de casa assanhado, o som do carro no talo, a batida do Arrocha tocando Fred e Gustavo. Tinha uma luz no céu que mostrava algum lugar. Eu não pensei duas vezes e acelerei pra lá. Eu parei, eu olhei e não acreditei. Parecia um areia o lugar que eu entrei. Eu pirei, pirei, tô me sentindo rei. Era tanta boca louca e nem sei quantas eu beijei. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca. Boca, louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca. Boca, louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Saí de casa assanhado, o som do carro no talo, na batida do Arrocha tocando Fred e Gustavo. Tinha uma luz no céu que mostrava algum lugar. Eu não pensei duas vezes e acelerei pra lá. Eu parei, eu olhei e não acreditei. Parecia um harém o lugar que eu entrei. Eu pirei, pirei, tô me sentindo rei. Era tanta boca louca, nem sei quantas eu beijei. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca. Boca, louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca. Boca, louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Eu quero ver a mulherada louca, louca, louca. Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca. Boca, louca, beija minha boca. Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca. Esse é o som do Fred e Gustavo, Boca Louca, aqui no Conexão Sertaneja, Henrique e Diego com Gustavo Lima, vão me entregar, só música bacana, só som legal pra você que tá curtindo a programação aqui do seu programa Do Seu Jeito. Chegando mais música, tem o Espartaco com Cristiano Araújo, deslumbrante. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Ainda está por vir alguém com teu sorriso que me tire do sério e fale o que eu preciso, que arranque essa dor que possa me curar. Eu sonho toda noite, penso o dia inteiro. Uma hora é saudade, outra é desespero. É fato que eu te amo e não dá pra negar. Aconteci entre eu e você. Não me deu outra chance para te provar. Na, na, na, na, na, na. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Eu estaria pronto pra te dar um valor que eu não pude te dar. Para te provar, na, na, na, na, na, na. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Na, na, na, na, na. Cada lugar que eu olho, eu vejo, se te encontro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto pra te dar o valor que eu não pude te dar. De outro mundo é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Me pego a chorar. Na, na, na, na, na. Cada lugar que eu olho, eu vejo, se te encontro. Se me desse outra chance, eu estaria pronto

pra ser a minha alma gêmea. Hoje posso te afirmar que não há ninguém no mundo que me faça mudar de ideia. Eu nasci pra te amar, você pode acreditar no que eu te digo. Eu te conheci, criança, não sai da minha lembrança o primeiro beijo, o brilho do seu olhar. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, você é quem me faz feliz, meu chão, meu céu, meu. Faço de tudo pra te amar. Faço de tudo pra te amar. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o meu som. Alma Gêmea, minha nova moda. E pra quem gostou, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Rolou por aqui também Luan Santana coladinho. E a primeira, Cristiano Araújo com Espartaco. Deslumbrante, intervalo começou, daqui a pouco eu volto nesta segunda maravilhosa. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no Conexão Sertaneja. Muita música bacana, muito som legal. Eu sou o El Lima, nesta segunda-feira. Segunda-feira feliz, né? Todo mundo aí falando é segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça. Eita, não é nada não. Vamos que vamos. Segunda-feira, vamos trabalhar. Vamos que... vamos botar pra quebrar aí a semana toda, né? Chegando mais músicas, tem César Menotti e Fabiano, Amor em Dobro. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Eu sei da sua agenda, eu já fiz parte do seu passado. E o meu coração contigo agiu todo errado. Mas comigo ele foi covarde e malvado. Fingiu que não te amava e te deixou partir. Estava totalmente iludido com minha liberdade. Pensei que longe de você tinha felicidade. Mas me deparei de frente com a realidade. Agora a solidão tá sorrindo de mim. Será que ainda há tempo pra voltar? Se der mais uma chance, duas vezes vou te amar. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se você me der um abraço, eu te dou dois. Faço tudo pra você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se você me der um abraço, eu te dou dois. Faço tudo pra você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro. Com vocês, nossa amiga Preta Gil. Eu sei da sua agenda, eu já fiz parte do seu passado. E o meu coração contigo agiu todo errado. Mas comigo ele foi covarde e malvado. Fingiu que não te amava e te deixou partir. Estava totalmente iludida com a minha liberdade. Pensei que longe de você tinha felicidade. Mas me deparei de frente com a realidade. E agora a solidão tá sorrindo de mim. Será que ainda há tempo pra voltar? Se der mais uma chance, duas vezes vou te amar. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se você me der um abraço, eu te dou dois. Faço tudo pra você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou. Se você me der um beijo, se você me der um abraço, eu te dou dois. Faço tudo pra você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro. Se você me der um beijo, eu te dou dois. Se você me der um abraço, você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro. Arrocha comigo, Fabiano. Valeu, Pretinha. Faço tudo pra você me amar de novo. Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro. Conexão Sertaneja. Vamos embora passear. Simbora. Opa! Vem! Simbora, simbora! Comigo assim, ó! Bora passear! Ha! Bora passear! E o que, é que a gente vai fazer? Que beleza, hein? Eu tô jantado e abençoado! Pensa, mãe! Comecei a entrar no clima pra sair! E o som do quarto rolando! Jack Tequila! Chuveiro ligado, pensando na noite que vai rolar. Dinheiro contado, paquera esperando pra me encontrar. Mensagem chegando e a turma ligando, preciso ir. Sei que a noite vai ser excelente pra se divertir. Então, bora passear, ei, bora passear. E o que, é que a gente vai fazer? Que beleza! Bora passear! Simbora! Bora passear! E bora passear! Daqui gostoso, hein? Vai, Dudu! Eu tô jantado e abençoado. Pensa, mãe! Comecei a entrar no clima pra sair. E o som do quarto rolando. Ai, se eu te pego. Chuveiro ligado, pensando na noite que vai rolar. Dinheiro contado, paquera esperando pra me encontrar. Mensagem chegando e a turma ligando, preciso ir. Sei que a noite vai ser excelente pra se divertir. Então, bora passear. Simbora passear. Vai fazer, vai? Que gostoso! Bora passear! Bora passear! Bora passear! Quero ver comigo, vai! Bora passear! Como é que é, turma? Bora passear! E o que é que a gente vai fazer? Bora passear! Bora passear, oh! Bora passear pro Guarujá, moçada. Deixa, mãe. Esse é o som do Michel Teló. Bora passear, rolou por aqui também César Menotti e Fabiano Amor em dobro. Chegando mais músicas aqui no Conexão, tem Matheus e Cauã, fica combinado. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Nova chave, não me esnova. Eu tirei 10 na sua prova. Já li mais de 1 milhão de palavras nos seus olhos. Já percebi o calor saindo pelos poros. Não precisa dizer nada, só não se esqueça como é curto. Canta em Goiânia pra gente ver. Mas se quiser, depois não dá. Eu tenho que ir embora. Não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, pra gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Mas se quiser ser agora, eu tenho que ir embora. Não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, a gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Vamos lá, vai assim comigo, ó. Não vai já vir, não me salvar. Eu tirei 10 na sua prova. Sedução. Olha, quero ouvir vocês. Já li mais de um milhão de palavras nos seus olhos. Já percebi o calor saindo pelos poros. Não precisa de ver nada, só não se esqueça como é curto. Mãozinha lá em cima e canta com o baby. Eu tenho que ir embora, não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, a gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá. Eu tenho que ir embora, não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, a gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Fica combinado, a gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. O problema é seu, o problema é seu. Se você quer voltar comigo, chora porque eu não te ligo e esqueceu tudo o que aconteceu. O problema é seu, o problema é seu. Perdoei mais de uma cena, sei lá, porque pensei que você ia mudar. Mas eu cansei dessa história de tentar, agora é a minha vez, eu vou testar. Se você quer voltar comigo, chora porque eu não te ligo e esqueceu tudo o que aconteceu. O problema é seu, o problema é seu. Se você quer voltar comigo, chora porque eu não te ligo e esqueceu tudo o que aconteceu. O problema é seu, o problema é seu. Se tá chorando, o problema é seu. Tá me ligando, o problema é seu. Tá delirando, o problema é seu. O problema é seu, seu, seu, seu, seu, seu. Se tá chorando, o problema é seu. Tá me ligando, o problema é seu. Tá delirando, o problema é seu. O problema é seu, seu, seu, seu, seu, seu. Perdoei mais de uma sem vez, sei lá, porque pensei que você ia mudar. Mas eu cansei dessa história de tentar, agora é a minha vez, eu vou pensar. Se você quer voltar comigo e chora porque eu não te ligo e esqueceu tudo o que aconteceu. O problema é seu, o problema é seu. Se você quer voltar comigo e chora porque eu não te ligo e esqueceu tudo o que aconteceu. O problema é seu, seu. Se tá chorando, o problema é seu. Tá me ligando, o problema é seu. Tá delirando, o problema é seu. O problema é seu. Quero ver vocês agora, vá! Se tá chorando, tá me ligando. Tá delirando. O problema é seu, seu, seu, seu, seu, seu. Se tá chorando, o problema é seu. Tá me ligando, o problema é seu. Tá delirando, o problema é seu. O problema é seu, seu, seu, seu, seu, seu. O problema é seu. Conexão Sertaneja. Esse é o som da Taeme do Thiago, é problema seu. Rolou por aqui também Matheus e Cauã, fica combinado. Só música bacana pra você que tá curtindo o programa de maior audiência aqui na sua rádio, tá bom? Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Luan, também pro meu amigo Felipe e toda a galera curtindo aí. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Chegando mais músicas. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Você não atingiu todas as bases do meu coração. Missão incompleta, sua máscara caiu no chão. Sobrevivi nesse jogo, quem manda sou eu. Eu dito as regras, quem me ouve, você perdeu.